celebração. A ressurreição de Jesus é a mais antiga. Importante perspectiva. Essa já passa, determina todas as demais. Dá. Essa móvel cristã, menos o advento. Qual antecede o Natal? A data da Páscoa determina todas as demais datas da festa móvel cristã, menos o advento. Qual antecede o Natal? Ovo e coelho, não é nada disso. A Páscoa é a celebração, a ressurreição.